de Cristo estão hoje aqui, trazendo um tesouro do céu para ti, um milagre em tua vida. Deus vai operar. Contemple agora a glória do Pai. Anjos louvando a Deus, adorando, trazendo em suas mãos uma nova de Cristo estão hoje aqui, trazendo um tesouro do céu para ti e um milagre em tua vida. Deus vai a glória.